Autorizado, Barreiras 160, direto, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Borba, 1 Alfa, controle 1208, acena 5161. Obrigado, agora. Correto, chama puxa. Para o táxi, 648 com 177 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando o Salvador. 648, táxi autorizado, à direita via Índia, ponto espera da 901-1895, que negar o 909. Gente, 901-1, autorizado via táxi Índia, ponto espera 2-2-9-3. Azul 4207, Juliette, portão 03. Sim, G 253. Foi realizada a troca lá, o não tem nenhuma informação. 6140, a pushback acionamento na 22. 6140, coordeno com a equipe de solo, 5 Embraer, parquear no 03, autorizado, chama táxi. O Embraer parqueando 3, está autorizado a chamar táxi. 6140. O transmissor foi, fora trocado. Já está no ar. Usado alinhar e manter a terceira no zero. Mantendo o dado para o 648. 648, alinha e manter a terceira no zero. Gente, alinha e mantendo o dado para o 648. Autorizado alinhar e decolar. 090 graus, 89. Gente, o alinhar está autorizado a decolar de 90, agora no 648. No 648, decolado aos 49, chama controle no 20.8. 208, 648, boa. Autorizado, chama táxi. Para o Tanque, seu Oceané 6140, tem 115, 1 hora e 50, alterna Recife. Alternativa? Recife. 6140, direita de Índia, ponto espera da 90, 11895, QNH 1011. Direita, ponto de espera vai chamar 11895, 1011. Oceané 6140, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter, ano zero, 6140. Meia 140, tem condições de cinco autorizado pela torre a linha de código imediato? Afirmativo. Gente, por hora, alinha e mantém, cabeceira no zero, Oceané 6140. Ok, alinha e mantém, quando autorizado é código imediato. Xané 6140, autorizado a alinhar e decolar. 10, vento 1, 10 graus, 109. Livre, alinhar e decolar, pista no 0, Xané 6140. Torre, Oscar, Papa Golf. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, prossiga com intenções. Já visual, se autorizar, passe pela direita ou no 7. Gente, Papa Tango, Oscar, Papa Golf, plano cancelado ao 53. Autorizado, curta final da 7 pela direita, reportando a final. Ok, curta final, 7, camarada. Prossiga. PF 047, Azote. Então após a Tomás, o Azote retorna para Salvador, 047. CFG 53 está autorizado após Tomás Vazote e é da nossa Salvador. CFG 3 M140, decoda o 54, chama o controle 120 decimal 8. 08. Bom dia, azul 2714, quanto espera? Ponte azul 2714, mantém quanto espera? Mantém. Oscar Papa Golf, avistado, autorizado, final e pouso na pista 17. Vento 110 graus, 109. Golf, livre pouso na 17. Turbo, chão azul 9300. Gente, azul 9300, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, que é legal, 0101, reporta baixar o celular. Prossegue guardando autorização, 9300. Unidade do 2 por 714, decolada Charlie imediato. Negativo, azul 2714, mantém o ponto de espera, nave na final da 1-0, já passou o externo. Mantém. Tango, Oscar, Papagol, no solo ao 5-6, livre à direita, parte 5, vai estacionar livrando o frente. 9300, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. 9300, sente, livre pouso. Tango Oscar Papa Golf, considero seu solo ao 5-6, utilizando o backtrack e após livra na Papa. Parte 5, concessionar livrando frequência. Azul 2714, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Alinhar e manter 2714. Azul 9300, no solo 59, livre à direita, chama solo 121, decimal 1. 121, boa. Alô, este é o Azul 9300. 9300, Alfa Kilo, parte 3. Mano 9300, livre, parte 3. Azul 2714, decolador 1400, chama controle no 20 decimal 8. Controle 208, bom dia. Bom dia. Após interceptar a Rádio 047 do Salvador, irá prosseguir até o bloqueio do mesmo? Posição Azote, interceptar na Rádio 047 do Salvador. Certo, irá interceptar e prosseguir para Salvador, para o VR Salvador, até o bloqueio do VR? Até mais um, P1, e a Cândido Correio, que ajuda na Coral. Bem, FG, 53. Moral. Salvador, muito bom dia, até 3191, autorização para o Galeão, nível 340. 3191, Galeão, 1 minuto, cópia. Vai dar. Quanto cópia? Quanto cópia, você chega? Autorizado 340 Galeão, up to November 857. Decola da pista 10, primeira curva direita, da Diner 1 Alfa, controle 1208, aciona 5451. 340, autorizado, primeira letra, número 8, com a nota do plano de voo, default da primeira 1-0, com curva direita, perfil de dinheiro no alfa, 1-208, controle, 5-4-5-1, transponda, está 3-1-9-1. 3-1-9-1, com o detalhe correto, chama push. Chama lá. Boa 9094, estabilizado o pistão. Atirado a 90. Boa 1094, continua a aproximação, reposta baixada e travada, sem negar 1-0 no 1. Milhão de guru, 104. Estamos coordenando agora o Santec. Aguarde. Confirme a troca do transmissor do VOR. Do VOR, com 9621, portão 9 autorizado, chama táxi. Poderia contar para o também. Com 9621 autorizado, chama táxi. Na sala 09, ele da direita, chama solo 1211. 211. Controle é o 63. Prossiga. Conforme combinado, o Inês vai bloquear o VOR Salvador, mantendo 10.000. Vai estar na radial 223, até a posição coral, por 60 milhas, mantendo 10.000. 7G53. Temos o coordenar junto à torre, restrições da redecolagem para evitar maiores complicações. Prossiga a proa do VR Salvador, informe bloqueando, iniciando curva para 223. A 094, ingressa na alfa e mantém o seu Juliette. Eu mantenho o seu Juliette, vou no 094. Torre Lima X, continua aproximação, confirme intenções. Voo 10, aposto o Sec 43. Operação X-Ray. Passamos o Victor Lima X-Ray, avistado, reporta baixado travado, TNH 101. Reporta baixado travado, Victor Lima X-Ray. Vou fiar, com atenção. Cuidado no meu pé, roda 97, curva esquerda, corredor forte, 2-0 milhas e retorna. Controle 1208, acena 0-1 no meio. Passou Victor Lima X-Ray, checa trem de pouso, livre pouso na pista 10, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Baixaria travada, Victor Lima X-Ray, livre pouso na 10. Romeu Serra Golf Oscar, livre estacionamento, parte 4, chama pronto para o táxi. Mantém posição, devido aos tráfegos puxados no pátio. Afirma-se. Cola do ano 62, ando para táxi. Meu B1185, autonomia 4 horas, alterno na Galeão. Táxi autorizado. Faixa principal Índia, ponto de espera da 10, chama 1-1-1-8-9-5, que é legal no 0-1-1, rumo ao ano 62. Voo ano 621, autorizado táxi de parte principal Índia, ponto de espera da 0-2-1-2-1-9-5-0-1-1. Escuta. Após decolagem, restrito nível 090 por 30 milhas. 090 por 30 milhas, após decolagem, foram menos de... Capatango Victor Lima X-Ray, no solo aos 1-3, libra direita, chama sol, 1-2-1-1. Gente, após decolagem, restrito nível 090 até 30 milhas, como número 2 para o ponto de espera da 10, seguindo o Boeing da Gol. Quando lá, chama 1-1-8-9-5, que é legal 0-1-1. Gente, segue o tráfego da Gol, está restrito 90 a 30 milhas. No ponto de espera vai chamar 2-1-8-9-5, está 3-1-1-1, que é um... Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Solo, bom dia. Contato com o Victor Lima X-Ray, Corona Delta, vai para o Pátio 3. Gente, autorizado, Victor Lima X-Ray. Direto, Pátio 3. Bom, 094, após o TAN iniciar táxi, Juliette, portão 1-0. É, bateu, depois o TAN vai do 1-0, bom, 1-0, lá no Pátio. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, visual com mesmo, confirmações? Guardião 01, vertical do Barão, estou na... pedir para Lauro de Freitas, padrão da frente. Este Guardião 01, representante está autorizado o cruzamento do final da 1-0, reporta livrando, após ser autorizado o ingresso no setor norte para patrulhamento em Lauro de Freitas. Foi autorizado o cruzamento, reporta... livrando o eixo, zero cinco nove. Pegou Salvador Gol na 621, ponto de espera da 1-0, próximo. Gol 1621, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Alinha e mantém na 1-0, gol na 621. Confirma nave. Papa Romeu Serra Golf Oscar, autorizado o táxi do Pátio 4, reporta na Oscar para ingresso. Um minuto, cópia. Vou dar 934. Parque, estamos 0. Vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Zona 62, na pergunta de colagem, está 1-0. Esquerda, Ponte 1-Alfa, controle 1208, cena 5177. Aju, 150, decola 10, curva esquerda com a de 1 alfa, Diego 677, 5177, 1282. 1208. 1208. Correto, chão, pois. Foi dar para a ficha. Azul, pronto, cópia. Prezado Guarulhos, 320, autorizo 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, dinero no alfa, corrigindo, bloque 1 no alfa, controle 1208, aciona 5455. Isso, por favor, enquanto a primeira fase do 2-0. Após o programa do Oeste, terceiro patrulhamento, estrada do Golfo, até Jauá. Até, confirma. Patrulhamento, estrada do Golfo, até Jauá. Gente, até o Jauá. Então, prossegue na finalização 1-0, de asa fixa. Sua direita ingressa e retorna para retorno. Confirma o guardião. Guardião 01 no, mantém o setor norte, mantendo a separação com o tráfego que decola da 1-0, evitando o tráfego da 1-0 com essa. Ah, sim, irmão, manter a separação no tráfego. O 1621 no decolado 1-7, chama controle 1-20-8. Controle 08, agora 621. Guardião 01 na escuta? Na escuta! Guardião 01 informa o tráfego para decolagem 1-0 com curva à direita, mantendo a cabeceira. Sem tráfego, decolagem com curva à direita, guardião mantendo a separação, condições visuais. 3191 informa um tráfego, tipo a asa rotativa à esquerda da pista 1-0 se afastando, comprou a norte. Autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-20 graus, 9-9. Gente, autorizado, 3191, o tráfego. Serra Golf Shore, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, reporta quando pronto. Zona 91, no decolador Zona 9, chama controle, 1-20, decima 8. 208, tem uma boa, até 3-1, na vila. Romeu Serra Golf Oscar, livre decolagem pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-09. Pista Lima 6, Guarulhos, decola pista no 7. Controle é o Serra Golf Oscar, decolado aos 2-1. A presença está autorizada o cruzamento do campo no ponto, médio da pista no zero, reporta livrando. Forma um tráfego, está passando no setor norte, fazendo um sobrevoo na estrada do Couso de Porta Rotativa, mantendo 500 pés. Paciente da presente autorizado curva esquerda, cruzamento no ponto médio da pista. E paciente do tráfego azar rotativa também em 500 pés, Serra Golf Oscar. Livrou o eixo, passando 900 pés, Serra Golf Oscar. Eixo para o meu Serra Golf Oscar, prossegue com a apura do litoral norte, atento ao tráfego 500 pés ao norte. Chama o controle em 120 decimal 8. 1208, Serra Golf Oscar. O 1739 continua a aproximação, aguardando pista livre, quem negar 1011. Reporta baixada travada, marcando externo. Está fazendo R nave, reportará o Serra Vitor 372 embaixo travado. Autorizado, 4207, chama ataque. Da presente chama controle 120.8, tanto para tráfego 1.000 pés, mantendo o litoral norte. Bom, eu vou manter um sobrevoo de 2 minutos, fazer 2.0 e retorna para Salvador, se autorizar, permanece na frequência da torre. Claro que o senhor já passou bastante aqui, a gente está sem contato visual com o senhor. Daí, o senhor vai se afastar mais ou o senhor intenção é retornar? Vamos retornar, nós estamos olhando aqui, fazer um 360 e retorno para o colador. Ah, tá ok. O senhor está visual com o tráfego Charlie no 50, também no corredor forte? Esse do tráfego, porém não visual, mas está mantendo o 360. Charlie confiou que está na minha escuta? Passou o Sierra Vitor 372, embaixo travado, gol 1739. 1739, ponto autorizado, cabeceiro no zero, vento no 10 graus, no 09. Livre pouso na 10. Ciente, vai seguir de retorno via linha do litoral? Mantendo a estrada do coco, retornando a 410, o guardião. Peço que mantenha essa altitude e permaneça na minha frequência. Mas... permanecer na altitude, manter na frequência de apoio. Azul 4207, Santana 20, apresente no PAD, temos 4 horas e 45 de autonomia, na aproximada liberação. Taxi autorizado, à direita via Índia, ponte pedra 901-895, quem legal 901. A direita, ponte pedra 10, na direita, mais 5, azul 4207. Torre Salvador, bom dia, 4082 da Azul, final baixado travado. 4082, aguarda, pista livre, quem legal no 09. Bono 739, no solo 27, livre direita, chama solo, 1211. 211. Solo é o gol 1739, retrocessão. 739, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 07177. 09. 82. Controle, ou 3. Possível, gente, 53. Informa na 227. Informa que a próxima radial vai ser a 056, até a posição Conde. Tem direção que após o bloqueio via Salvador, prosseguirá na 056 até Conde. Afirmativo. Nível 100 ainda. Afirmativo. Zero, atenção na retorno ao pátio do Graia. Gente, Guardião 01, prossegue no setor norte, aguarda para ingresso na final da 17, apenas confirmando, tem condição de pouso pairado na cabeceira 17? Afirmo, mas autorizado, segue pouso pairado, taxa aeróbica 7 do Arcado Graia. Gente, reporta na final da 17, Guardião 01. Reportará. O Papatanga, o Lena Cruz, estabilizado, a duas milhas para o externo, vai reportar, vai. Gente, o Papatanga, Lima, aqui os Lu, confirma intenções, todo no 0? 1-0. Gente, azul 4207, mantém a posição. Lima, aqui os Lu, operação funcionando, pátio 3? Abriu. 15 horas de luz? Gente, ainda não está no sistema, deve aparecer no máximo 2 minutos, aí eu chamo o Romeu. Tira aquele para o Romeu, acabou de aparecer, o destino é Sierra Whiskey November, bravo? Sabe a rota? A rota. Autorizado Sierra Whiskey November Bravo 280, decola da pista 97, primeira curva à direita, na borba 1 alfa, controle 1208, transponder 5502. Borba 1 alfa. Guardião, Guardião 01, no solo aos 31, no Oscar, parte 4, após Graé, livrando frequência sensacional. Correto, está confirmando a primeira curva direita. 082 livrou. Planejamento correto, parte PAD, Juliette, Fábio Romeu. Ponto PAD, não acerta a pata. Pata 08, saneamento táxi, torre 1895. Olha, viu 4082 livrou. 4082, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, obrigado. 3198, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, que é legal no 0 no 1. V11, aguardando a pistola livre, 3198. Sonho, papapapá, Mike, Romeo Alfa. Papapapá, Mike, Romeo Alfa, se tornou de confirma intenções, pouso na irmã? É, pouso no pátio 3, já. Gente, papapapá, Mike, Romeo Alfa, prossegue no setor norte, até a cana do ventão no 0 para Asa Fix. Reporta no traseiro do setor norte. No norte reportará, bravo. Com mais ou menos, desculpa. Congo Lima, Aquilo Zulu, no solo 33. Liva direita, chama solo. 1, 2, 1, 1. Muta 3198, avistado livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 99. Autorizado pouso, 3198. Nas afastadas, visual contando a final, o Mike Romeo Alfa. Gente, para falar para Mike Romeo Alfa, mantém o setor agora para prosseguir o cruzamento da 1-0. Gente, Mike Romeo Alfa está aguardando. Bloqueou, mantendo a 10.000, afastando na radial 056, outbound até a pressão point, G53. Gente, permanece em vigilância, G53. Coisa forte, número alfa. Geral alfa, local no meu pé autorizado, que é cola da pistão no 7, primeira curva esquerda, corredor forte. Controle 1208, acena 0121. A gente reportando no solo o Mike Romeo Alfa, vento no 20 graus, 119, agilizando. Agilizando, cola para dar a alfa. Com 3198. Solo ao 36 ali para a próxima direita, chama solo. 121 decimal 1. 21, até mais. Salvador, bom dia, gol 1162. O 1162 continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. QNH 10111, vento 120 graus, 119. Teve pouso, gol 162. Negativo, gol 1162, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarde autorização, gol 1162. Cruzando a 1028, direção mais 3. Sente visual com helicóptero, segue o taxi de alfa, Juliette, portão 2. Índia November Alpha, autorizado acionamento, chama Dani. Controle, é o JV Tempo 3. Prossiga, Tempo 3. É, necessita realizar o rebloqueio e afastar na 056. Vitória, está presente já o rebloqueio? Autorizado, afirmativo. Afirmativa, viu, com a 207. Após passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 a 0. Controlou, mais Romeo Alfa. Passava para Mike Romeo Alfa no solo aos 37, no pad 3, livrando frequência. Na escuta, prossiga. No chat 3, eu recebi uma notificação para a Inmax, a Yasco não é guardada por sua estação. Gente, o Michael Romeo Alfa, Salvador em Rimar, 500 pés, decolagem do pátio 3, em coordenação com a torre, proa norte. A frequência da torre em 118.95. E acione o transponder 0167. 0167 para animar o Michael Belo. Cotejamento correto, POB 01? 02 a bordo. Gente, 02 a bordo, chame agora a torre para decolagem. O ajuste no 011, tenha um bom voo, o Michael Melo. Para a torre, grata, cuidado com a vida. Solo, eu vou 1556, posição 07, autorização para o Galeão. Gol 1556, Salvador Galeão, aguarda cópia no portão 07, nível 360. 360, guardando ponto. Prova de saída. Bloque 1 no Alfa. Bloque 1 no Alfa, obrigado. Salvador, 9134 azul para pushback, acionamento, pátio 3. Pátio 3, remota 4 Lima, autorizado, chame táxi. Livre, vou tratar táxi, sinal de 1134. Olá, Salvador, bom dia, gol 1162, você escuta. Gol 1162, bom dia, prossiga via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, gol 1162. Solo, Victor de Bank 3, no Fox 3 para a Copa Guarulhos. Gente, o Vitor Lima X-Ray Guarulhos, nível 120, número 2 para a cópia, aguardando o Pátio 3. Aguardando. Firma matrícula. Gente, inicia o táxi, reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1, o Lima Kilo Zulu. 4207, decolador 40, chama o controle 1208. 208-4207. Mike, Romeo Alfa. Atenção à movimentação no pátio 3 de decolagem, o vento 1110 graus, 119. Atenção à decolagem, vai iniciar a decolagem, o Michael Galo. Pisado, Lima Tilo Zulu, pra Lima. O Romeu, Índia, November Alfa. Autorizado táxi, Pad 4, reporta na Oscar para ingresso. Tá reboqueando o em Salvador e afastando na 056. Tem com reboqueio, afastando agora na 056, G53. Camarada final, mais uma. Autorizado Galeão 360, outro no número 857, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída de Ginebra, Uno Alfa, controle 1208, aciona 5473. Frequência do controle? 1208. Autorizado 360 para o Galeão, outro no número 857. Decola da 1-0 com curva direita, saída de Nero no alto. Transponder 5473 e o controle 1208, gol 1-5-5-6. 1-5-5-6, atendimento correto, chama push. Considerar 1-5-5-6. Papatango, Vitor Lima, X-Ray, Guarulhos, Proscópio. Autorizado Guarulhos, 1-2-0. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, coral 1-alfa. Controle 1-2-0-8, aciona 5467. Só correção, Nicola da 1-7. Chuno 0, Coral 1 Alfa. Treinamento correto, chama push. Corrigindo, chama para acionamento. Meu Vitor Hotel Delta, Enrimar, 500 pés, sobrevoo Pituaçu, decola da Enrimar, proa da pista 1-7, após proa sul, controle 1-1-9, decimal 1-2-0, decimal 8-0, correção, aciona 0-1-2-2. Papa Romeo, Mike, Eco, Juliette, zero estado, livre pouso pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, confirmadamente pátio. Pátio, bata. Esse é o Papa Romeo, Mike, Eco, Juliette. Tá, só confirma, copiou que primeiro pro da 1-7 após pro açúcar? Torre agora 1-1-8-9-5, só pra ver. Ou 1790, ciente da informação Romeu, 390 recebe. Victor Hotel Delta. Papa Romeu, Victor Hotel Delta, saneamento na RMA, a critério do comandante, confirma somente, deu fala a partir da RMA, comprou a Sul. Autorizado 9134, pode...